Raio Sul Rádio. Toda vez que você me toca, um sol nasce no horizonte. Minha superfície, toda vez que você me beija, eu desago minha vontade pra você se molhar. Eu rio, você ama, eu rio, seu oceano. Toda vez que você me beija, eu desago minha vontade pra você se molhar. Eu rio, você ama, eu rio, seu oceano. Lua cheia, maré alta, sempre que as águas se encontram, estrondo. Sempre que as forças se encontram, é você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. Senta aqui do lado e tira logo a roupa. Esquece o que me importa. Nem vamos conversar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Quero te ver de branco. Quero te ver no altar. Não tem medo, não. Eu sei, vai dar errado. A gente fica longe e volta a namorar depois. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Eu tô com uma vontade danada de te entregar todos os beijos que eu não te dei. E eu tô com uma saudade apertada de ir dormir bem cansado e de acordar do teu lado pra te dizer que eu te amo. Que eu te amo demais. Quero te ver de branco. Quero te ver no altar. Não tem medo, não. A gente fica longe. A gente até se esconde. Demais. Rádio. Antes que eu soubesse, já estava com você. Quando eu te vi, não foi fácil entender. Demorou pra ver, demorou pra ser. Mas agora, quando chove na cidade, eu lembro de você, daquela vez que caiu o céu. Eu te coloquei debaixo de mim, da primeira vez que você chorou, deitada no meu peito, coração quente de dor e amor, quente de dor. Você é a vida da minha vida, você é a vida da minha vida. Enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver de fé, enquanto a gente se amar, enquanto a gente ainda tiver um coração tão cheio, tão cheio de amanhã. Vem, meu coração tão cheio, estou aqui. Demorou pra ser, mas agora é. Demorou pra ser, de um amigo. Ai, quando bate o coração, mal, de toda aflição. Faz o meu amor minha canção. Faz o meu amor minha canção. Brasileiras de verdade. Thank you. Não acredito no que diz. É o que o mundo fala por mim. E nem sempre quero escutar todas as verdades que eu jurei esquecer. E agora se é tarde pra mim, tarde pra mim. Fala pessoal, meu nome é Vitor Medina e eu também estou aqui na Rio Sul Rádio. Não vá embora sem dizer adeus. Olha a nossa história, o que aconteceu. Vê se não demora pra voltar. Fica nem te esperando no mesmo lugar. Oxum, oxum, maré, todo pessoal, mandar. ainda desci pra ver o gigante. Iansã e Irmã já chama, Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver o gigante. Ó, meu pai do céu, na terra é carnaval, chamou pessoal, manda descer pra ver o gigante. Mercador, cavaleiro de Baquita, ó filho de Uba, manda descer pra ver o gigante. Bom fim, faz um favor pra mim, chama o pessoal, manda descer pra ver o gigante. Brasileiras de verdade. Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. King, negro é o samba e o swing. Nossa história tá na cara, na pele, no cabelo, deixa em. Rei da luta, Luther King. Negro é o samba e o swing. Nossa história tá na cara, na pele, no cabelo, deixa em. Tá no sorriso da pretinha, no samba de carnaval. Tá no gol de bicicleta, tá no grito da geral. Nossa luta tá no dia a dia, mesmo que longe do fim. Eu também tive um sonho, igual ao de Martin Luther King. Eu também tive um sonho, igual ao de Martin Luther King. Swing. Nossa história tá na cara, na pele, no cabelo, Bechaim. Rei da luta, Luther King. Negro é o samba e o swing. Nossa história tá na cara, na pele, no cabelo, Bechaim. Negro no suor do boia fria, na engrenagem do país. Na poesia de Castro Alves, na prosa de Machado de Assis. Negro tá vendo qual é que é, negro tá por aí. Pés de Rei Pelé, nas mãos calejadas do gari. Tá nos pés de Rei Pelé, nas mãos calejadas do gari. Swing. Nossa história tá na cara, na pele, no cabelo, Bechaim. Rei da luta, Luther King. Negro é o samba e o swing. Nossa história tá na cara, na pele, no cabelo, Bechaim. Nossa história tá na cara, na pele, no cabelo, Bechaim. Tava triste, tristinho. Mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho. Mas solitário que um paulistano. Que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock. Que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama. Dizendo, nego, se tá se feliz. Porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. Bater na porta do vizinho e desejar bom dia. De beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado. De bater na porta do vizinho e desejar bom dia. De beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama.

brasileiras de verdade. Eu te odeio. Nunca mais me beija aí que eu morro de rir. Eu acho que eu ainda sou moço. Eu acho que eu ainda não morro. quando você deve derrubar. Sul Rádio. De sol, de mar, de sol, de sal. qualquer praia, sou solto em qualquer lugar. Solteiro no Rio de Janeiro, parado em qualquer praia, sou solto em qualquer lugar. Tira a camisa, esse clima tá de abafar. Viverem suas delícias, parado não dá pra ficar. É um chaveco divertido, um clima meio libertino, de sol, de sal, de mar. De sol, de sal. Praia, sou solto em qualquer lugar. Solteiro no Rio de Janeiro, parado em qualquer praia, sou solto em qualquer lugar. Sul Rádio. Acordo cedo logo de manhã, buzo lotado, livre, alto de manhã. Trabalho o dia inteiro no calor, à tarde chove aí no teu botão. Mas tudo bem, malandro, porque hoje tem balanço. Mas tudo bem, compadre, eu vou dançar até mais tarde. Jamais nada mais. Distraído, vou seguindo esse caminho. Inconsciente, me sopram no ouvido. Tempo, quanto tempo será que sou capaz? Tempo, muito tempo, onde estarás? Assim, assim fora de mim, fora do eixo. Será que você vem sem mim? me desgasto ouvindo as cores e as formas que elas têm.

músicas brasileiras de verdade. A canga dela sobre o mar. Ela tem todo fevereiro pra reinar. Virou passista por causa do rebolar. Ela deitou na areia branca pra queimar. Deixou cair a canga dela sobre o mar. Ela tem todo fevereiro pra reinar. Virou passista por causa do rebolar. Oh, oh, oh. Pra que queima tanto assim? Se ela já é morena pra mim, amor. Mas pra que te olhar assim? Se você não dá bola para minha dor, não. Desceu a escada da favela, tirou onda com a galera do arpoador. A buzina do carro não parou de apitar, só por te ver passar, linda. Deixou cair a canga dela sobre o mar. Ela tem todo fevereiro pra reinar. Virou passista por causa do rebolar. Ela tem toda areia branca pra queimar. Deixou cair a canga dela sobre o mar. Ela tem todo fevereiro pra reinar. Virou passista por causa do rebolar. Tem loira, tem nega, viva japonesa também. Branco, negro, pardo, índio, amarelo, mulato também. Mas olha só onde ela foi parar. Olha só onde ela foi parar. Cause te falei. Pensa bem no que faz, que te perder pra mim é ruim. Mas entre nós, perde você muito mais. Quero ver você ter outro autor vivendo ao seu dispor, a compor ao seu redor, pra te guardar num refrão. Só não venha, por favor, me dizer você não entende, é de mudez. Não quis ouvir ou nem ligou. Eu avisei, te falei. Pensa bem, pensa bem, que te perder em mim vai doer. Mas de nós dois, sou eu quem vai, e depois quero ver, conhecer pra valer, mais refinado degustador. Pra desfrutar seu sabor. Só não venha, por favor, me dizer que você não entende, é de modês. Não quis ouvir ou me ligou. Eu avisei. Você sempre foi só de mim. só de você. Você sempre foi só de mim. E eu sempre fui só de você. E você sempre foi só de mim. Só de você, você sempre foi só de mim. Informática, conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio,